saída seria da El? Afirmo. Vai. Solo Salvador, voo 9607, voo para o táxi. 156 a bordo, 4 horas e 10 minutos de autonomia, Galeão. E o voo 1434, cruzando 180 para o 1550. 1434, presente, voando Duna, descendo a 2000 pés, ajuste no 013. Duna para 2000 pés, ajuste no 013, voo 1434. Espera que é o POB de novo, é 156. E autonomia? 410. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186 no 607. Via Alfa 1862 no ponto de espera, agora no 607. Obrigado, tchau, tchau. Mike Juliette, Romeu, copia. Autoridade Salvador, Salvador, 500 pés, sai no setor Eco para Cascaleiras, após retorna, prossegue direto 0115 é o código, 1935 é o controle. Juliette Romeu 0115 é o código, 2 a bordo na base, acionamento táxi, decolagem com a torre 18.6. 360, saída da Euleda Pidev. Da presente, curva direita para o Israel. Ok, direto da El da presente. Após da Euleda e Pidev. Decolagem. 5165 é o código, 1935 é o controle. Autorizado nível 380 para Brasília, uniforme Zulu 17. Saída Gold, transição Cito, curva direita após a decolagem 310. Segundo 65, transforma 1935. É o controle 3597. Então 3597, cotejamento correto, chama para puxa sua mão. Para. Ou 1605, pronto para cópia? Pronto. Confirme? Pronto. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via Peruísque 50, Bidev, Upper November 857, após conforme a rota do plano, subida da El, transição Leta, após o fixo Bidev, curva direita após a decolagem, 5154 é o código, 1935 é o controle. Livre decolagem, 10, 1607. Da El. Leta, após Bidev, curva à direita. O transponde 5154, motor 1935. Upper Whisky 50 até Bidev, ok? Afirmativa, vai fazer a subida da El, transição Leda, após Bidev. Em Bidev vai interceptar o Upper November 857, tá ok? Da El, Leda, Bidev. Após Bidev vai interceptar o Upper November 857, ok? Afirmo. Chambra, puxa a cena. Sim, vai manter paralela do 028 e aguarda a transferência, Romeu. Salve Salvador, gol 1715 para o pushback e acionamento. Da ponte 04. 715, autorizado, chambra, início táxi. Autorizado, reportaremos. Voo 715. Vou até Papá, reporta para ingressão no 7 do hotel Romeu. Juliette, o meu 11935. 1935, gato, bom dia. Tony, muito bom dia, papapá, Mike e Juliette, o meu. Juliette, o meu, prossiga. Decolou da cabeceira 17, comprou a Eco. Vai afastar até 15 milhas, com sobrevoo em Cascaleiras. 15 milhas, 500 pés, Cascaleiras, o ajuste no 013, reporte para livrar o setor. Reportará, livrando o setor, Romeu. 07, decolou agora 54, 119.35, controle. 19.35, controle igual 607, tchau, tchau. Controle Salvador, gol na 607. Gol na 607, bom dia. Contato radar na decolagem, subnível de voo 360, saída da Euleda Bidev. Da Euleda Bidev, 360, gol na 607. Sul Hotel Romeu, autorizado a ingressar na 735, reporte pronto para decolagem. O ajuste em Salvador permanece no 0 no 3, descendo a 2 mil pés, livre de LS, piso no 0, reporte estabilizado. Uno 804, chame Recife, Uno 3325, alterne Uno 260. 3325, 260, obrigado. Zulu Hotel Romeu tem livre decolagem da 17. O vento agora é de 170 graus com 9 nós. Salvador, gol 1795 para o táxi com 168 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia alternando Campinas. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera chave 2, 18.6. Índia e Alfa, ponto de espera 18.6, gol 179. O Hotel Romeu decolou 58, 119.35, a frequência do controle. 119.35, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, o Papa Romeu, Zulu Hotel Romeu. Zulu Hotel Romeu, corredor Axel no meu pé, após farol da barra, possível ser estimado de pouso. Zulu Hotel Romeu, copiou o controle? Afirma, reportará no farol da barra, está estimando o pouso aos 1011. Dona 7 no 5, próxima ponta de espera, Dona 0, pronto. Dona 7 no 5, autoridade da linha área de colapso 10, o vento é de 1070 graus com 9 nós. A linha decola, gol 1070 no 5. voo. Estabilizado no localizador, voo no 434. 434, completa sinal, torre 98, decimal 6. Completa final, 98, decimal 6, voo no 434. Torre, o gol no 434, na final, baixar travado. Gol no 715, decolou 02-119-35, controle. Cidade ciente. Conheço, só aguarde um minutinho pra gente pagar o copo. Livre pouso na 10, o vento é de 1,50 graus com 11,9. Livre pouso, pistão no 0 para o gol no 434. No 5, bom dia, contato radar na decolagem, suba a nível de voo 360, sai da Gole, Eval, Ofício. Gole, Eval, Ofício, gol 17 no 5, nível 360. 5, chamaram para o táxi. Número 7, AM Recife, no 3325, alternando no fundo 260. 3325 no 260, alternada. Obrigado. O Charlie Mike está confirmando o pátio 5, vai decolar da 17. Ciente, pronto para cópia. Está autorizado, CR November Uniforme Juliette, nível de voo 180, vai prosseguir direto na rota, subida Momo, Albo após direto, curva esquerda após a decolagem, 5157 é o código, 1935 é o controle. Vitória da Conquista? Abrimos. Autorizado, está presente, senhor, deseja seguir direto Vitória da Conquista, subindo a nível de voo 085. Gente, da presente, 0800, BCT, Vitória da Conquista, obrigado. Vou te animar, em cotejamento correto, me confirme o POB. É 12, acionamento, táxi, decolagem, agora com a torre 18,6, Alfa, te animar, Mike. Uno 715 solicita a proa 260, pode dizer? Confirma, pronto? 260. Livre livre desvio, gol 17-15. Passe o término. Repórtera retornando, gol 17-15. Bora. Desejar seguir Eval, está autorizado. Ok, já presente então Eval, gol 17-15. Ano 434 no solo 05, livra direita 121 decimal 9. Livra na direita 129, gol no 434. Solo gol no 434, igual a pista. 434, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, colo 434. Salvador Gano, good morning, 103153. Knowledge, India information, clearance to Galeão, flight level 360. Standby, clearance, 3153. Standby, 3153. Controle de Salvador, Zulu, Bernardão. Seu Romeu, prossiga. Se autorizado, senhora, gostaria de manter 1.000 pés AGL na linha do litoral até a localidade de Ilhéus. Autorizado, 1.000 pés AGL, Zulu Hotel Romeu. O senhor vai seguir Ilhéus após a vitória da conquista? Confirme. Afirmo. Seu estimado para terminar o Ilhéus. Só um momento. Gol 1605, que modulou? Afirmo. Eu não consegui compreender a alternativa e a autonomia. Alterna Campinas, autonomia de 3 horas e 38 minutos. Táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Juliette Alfa, 1186, o gol 1605. 1434, vai ficar atento ao Boeing da companhia que vai ingressar a sua frente, praticamente, via Juliette. Após o mesmo, o senhor ingressa via Juliette, portão 05. Atento à aeronave da companhia, após ingresso na Juliette, portão 05, gol no 434. Sim, é isso, Leandro, é isso. Gol no 897, 3 horas e 5 minutos em Campinas, TOB 77 para o táxi. Salvador, gol no 897 para o táxi. 897, aguarde para iniciar. Copy. Go ahead, sound 3152. Clear to Galeão, flight level 360 via upper with 50 BDEV, upper November 857 after conforming plan route. Dial departure, Leda transition after Leda BDEV position, right turn after departure. 5170 is called code. And Salvador Departure Control 119.35. Intenções seguir Ilhéus para alternar? 360 via Upper Whisk 50, BDEV Upper November 857 via route plane. Dial transition Leda, right turn after takeoff. After Leda BDEV, transponder 5170 and Salvador Control 119.35. Corrector, report for pushback and startup. Report for pushback and startup. Sound 3 on factory. 1897, táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Autorizado Juliette Alfa, ponto 186, gol no 897. Para o posto de estacionamento, tá 3597 no 07. Então, 3597 vai ficar atento à passagem do Boeing da Gol à retaguarda, após o mesmo se ele iniciar no 07. Após a passagem do Gol na retaguarda, vai iniciar o posto de estacionamento no 07, 3597 da TAM. Kilo Sierra Lima, confirme, tá no Pat 5? Pronto, tá cópia? Autorizado, Belo Horizonte, Serra Bravo, Bravo Hotel, nível de voo 280, via Upper Whisky 58, Charlie November Fox, após direto, subida da El, transição Leda, após o fixo Sagaz, curva direita após a decolagem, 5175 é o código transponder, 119, decimal 35 é o controle. Alfa Charlie Mike, muito bom dia. Autorizado até a Papá, reporta para ingresso 97. Lima afirmativo, 5175 é o código, 5175, 1935 é o controle, só confirmando a subida da El, transição Leda e após o fixo Sagaz, Sierra Alfa, Golf Alfa Zulu. Kilo Sierra Lima, cotejamento correto, confirme o POB, por favor. 2 no POB, acionamento táxi decolagem com a torre 186. Approach American 980, descend through flight level 210 for 10, information India. American 980, Skulk ident, cleared bomb arrival, descend flight level 050. Okay, bump arrival down to 050 altitude, American 980. Lima Libre Salah, chama táxi. Gol 605, bom dia. Gol no 605, bom dia, contato radar na decolagem, suba nível de voo 360. Saída da EL, Leda Bidev. Da EL, Leda Bidev, 360. Oito, tem livre decolagem da 10, o vento é de 1,50 graus com 9,9. Decolagem da 10, gol no 8,7. Mas vamos manter a posição e aguardar a autorização do controle para decolagem. Ah, 3859, livre Duna, descida para 4 mil pés inicialmente, o ajuste mantém 1 no 0 no 4. Aguarde o vetor final para o localizador. paciente, obrigado, na posição da recepção do passageiro, E14. 7, decolou agora o Zuno 5, 11935, a frequência do controle. 11935, boa noite, 87. Controle, boa noite, 87, fala. Boa noite, 87. Bom dia, Gol 1897, contato radar na decolagem, suba nível de voo 360, saída da EL Leda Bride. Sub não, 360, da EL Leda Bride, Gol 1897. Salvador, muito bom dia. Papa, papa, uniforme, Mike, uniforme, informação, Juliette. Uniforme, Mike, uniforme, agora de cópia. Mandando. Então, 3859, desça para 3000 pés, ajuste na 014. 3014, 3859. Alfa Charlie Mike decolou agora os 18, controle 11935. Canal 35, grato, Alfa Charlie Mike. Torre, o Papa Romeu Kilo Serra Lima, acionado na lista para o táxi cabeceira 17, 02 a bordo. Charlie Mike, contato radar na decolagem, sob nível de voo 180, saída Momo Alvo DCT, quando possível, seu chamado de pouso e a radial, a pro ideal para o destino. Só instante, Sarita. Autorizado descida para 2000 pés, ajuste na 014, livre LS, reposta estabilizada. 3259, desce 2000, 1014, reposta estabilizada. Torre Salvador, ponte da 3517, ponte de da pistão no 0 para 3597, muito bom dia, autorizado a alinhar e manter pistão no 7. Alinhei e mantém pistão no 7, tá? 3597. O Kilo Serra Lima para ingresso na 1735. Lima, autorizado a alinhar e manter no 7. Alinhei e mantém 1735.